1328, confirma trem. Livre pouso, 10, vento 110 graus, 109. Ok, baixada travada, livre pouso, 1328. Estabilizou o localizador, 6315. Baixa aproximação, chame a torre, 1986. 26, boa sorte. Mike e Juliette Romeu, tô ciente, vai pular direto na base? Negativo, tá em pedância, ó, tá no visual que a aeronave na aproximação da sinal da 110. Solicita cruzamento pro setor norte. Tô ciente, então o Mike e Juliette Romeu aguarda no sobre o farol de Itapuã, tem um sequenciamento, tem outra aeronave agora passando dunas. Descida 3000 pés na proa de Amã. Vai executar a chegada amanhã, 5:49. Vamos lá, mano. 4:49 vai iniciar a descida em mais 4 minutos. Em mais 4 minutos, desce 3000, autorizado. Mais 3000 no ideal, 5:49. Cruzeiro de Salvador, boa tarde. Papapá, Alfa Charlie Mike, informação, papá. Alfa Charlie Mike, acione identificação. Salvador, como é que tá? Consiga, como é que tá? Cena 6320, informação Oscar. Eu vou precisar de voar na radial na proa 260, ok? Negativo, só não está autorizado voar na 260, só vai manter o setor norte e aguardar a autorização, copiou? Está copiado. Então, prossiga para o setor norte e aguarde a autorização. Controle Xené 6320, informação Oscar, atingiu no 50. Sente o Xené 6320, desce via, chegada para 2000 pés, proa de mar, ajuste no 0, onda 3. Para 2013, na chegada Mari, quando tratamos com a passageira que passa normal, se puder adiantar uma proa de Brunei, seria bom para a gente. A proa de Brunei só vai conflitar com o tráfego mesmo, só mantém essa proa e vamos ajustar a sua velocidade para chegar o mais rápido possível aqui no aeroporto. Tá, ok, também se puder coordenar com o Salvador lá, um atendimento para a nossa chegada, ajuda bastante. Estamos previsto para na remota, parece até agora. Sexo do passageiro e idade, comandante. E aguarde. O controle da 3060 para ajudar aí no tráfego, se ajudar, boa duna. Entre, na verdade, não interfere pra gente não, sou a duna ou voando, prefiro que o senhor voe no procedimento. Ok, a sua escuta. Mike, desça para 4000 pés, ajuste no 0. 1-3. Já subiu com 1-0, 1-3, Alfa Charlie Mike. 1-2-1-9, 1-3-2-2. 6660 está autorizado em LS, 1-3, informe estabilizado. Chamaremos estabilizado em LS, Tiruta 3660. Salvador, é o voo no 328, livrou a pista. Pelo 328, Alfa, Juliette, portão 10. Claro. Mais ponto D, ajuda no informação para a 7 Mike Fox Serra. Voe na proa de Bonfe, chegada a Bonfe, informe no ponto de descida. De bom, tá no grau de altura, senhor, Mike Fox Serra. Mike Fox Serra, desse mantém 060, Mike Fox Serra. E o Mike Fox Serra voltando, haveria possibilidade de manter o VAR do VR? Intenção de voo do 97? Quem solicitou? Mike Fox Serra. Temativo, voo da prova do VR. Intenção modificar a regra? Firmo, mais próximo modificar. Gente, prova do VR descendo para 4 mil pés. Haveria possibilidade de liberar a inspeção de 5 mil para que estado? A velocidade, desculpa. 3660, autorizado. Sim, então está liberada a velocidade de 220, usar 3660. Torre mais flechamento, aceitou o cruzamento da sinal da 90, está na base para a sinal da Bata. Sim, já pode ser no controlado da Bata. Reportará no solo controlado da Bata, Romeu. Feminino, 58 anos. Então, sabe precisar o tipo de apoio? Ela tá passando muito mal aqui a bordo, precisa dar um atendimento na aeronave mesmo. Entende. 2733, complete turno no 86. 733, teste da pressão do autorizador, chama 2786. Modificado aos 33, Mike Bravo Uniforme. Tem 1500 na prova de rotatória agora. Ontem a prova da rotatória inicialmente. Ah, turma aqui. Show, né? Foi descido agora 5491. 5491, 7. Controle, essa é 6141. 6141 é o controle. Confirme, você tá com o rolo à esquerda? É, a frequência anterior tinha mandado fazer espera na posição. Ah, negativo, comandante. Então completa a esquerda por onde é Alagoinhas. Vamos trazer o senhor. Negativo, esquerda por onde é Alagoinhas, né? 141. Comandante, é, como é que tá? Prossiga, como é que tá? Autoriza 250. Confirme? Autoriza Pro 250. Pro Norte, como é que tá? Pro Norte. Controle, tá 3566. Atingindo 1970 sem da hora. S3566. Desça via chegada Mário para 2000 pés, ajuste 1013. 3566. Mário para 2000, 1013. Obrigado, 3566. 3660, visão com a pista. Afirma. Complete a aproximação visual, chame a torre no 86. 35. Foi saltando 3660. Pouso pista 10 vento, 1-1-0 graus e 0-0 nós. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Após a passagem do Campanha, livre puxa, boa noite, 06, grato. Antes da Juliette, o Janel 63, 15. Aguarde liberação do portão 62 e 63, 15. Para a liberação da posição 62 e 63, 15. Bom, e as intenções é cancelar e prosseguir o atratório. Foi toda presente. Sim, plano modificado aos 35, desça para 9.500 pés. 9.500 pés, direto ao atratório, é o Alfa Tiago. Com controle 19 decimal 35. Controle 71935. O 2736 confirmando, tem livre pouso na pista 1 na 0. Livre pouso 2733. 4600. 370 na sala, Petrolu 10, decolada no 0 esquerda, Pucas e Par, 11935, 5457. Retorno 59, prossiga. Retorno 59, após a decolagem, agora atingindo 2 mil pés, iniciando curva à esquerda, saída Lotar. Mantenha a proa de decolagem até cruzar 3 mil pés, retorno 59. Ok, manterá até 3 mil pés. Meu tráfego já iniciou curva, confirme. Agora retornando. Mantenha até cruzar 3 mil pés, tem o tráfego na sua posição 12 horas, mantendo 2.700. Ciente, vai manter 3 mil pés. 320, livre LS, em forma estabilizada. Livre LS, com 320, para manobra estabilizada. 25400, está livre LS, descer a 2000 pés, 2013, em forma estabilizada. Alô, Chanel 6315, vai poder seguir para o 06 ou aguardar os dois tráfegos da Gol? Aguarda aqui, a posição do Gol ficou apertada para ingresso no portão, ok? E o outro está retaguardo? Está aguardo só mais um instante para ingresso. Desça para 2 mil pés, já foi autorizado. Ah, agora que está sendo autorizado. Descendo para 2 mil pés, o quarto delta chamou 5 vezes. Positivo, agora eu preciso saber que o senhor vai conseguir passar Itap, Duna, estabilizar e aproximação e pouso. Caso negativo, vai ser instruído a entrar em espera, confirme. Salvador, 5400, positivo, tem condições. Positivo, vamos descer para 2 mil pés. O Força Aérea 7059, controle. 7059, na escuta, prossiga. Ok, tem um tráfego com aerolevantamento a Nordeste a 2700 pés, ou seja, está a 500, 600 pés abaixo. Tem um tráfego à vista? Negativo. Ciente. Mike Bravo Uniforme, Torre 1, 186. Roger, como é que está? Eco Mike Tango, ao controle, curva espina direita. Não está autorizado a prosseguir para Salvador devido à grande quantidade de tráfego. Câmbio. Curva direita, Eco Mike Tango. Trip 5491, desça para 3 mil pés na chegada à mão. Descendo 3 mil na mão, 5491. Unidelo 59, agora passando 4 mil pés, seguindo o perfil da lotar. Positivo, 5491, vamos descer para 3 mil pés. E o Força Aérea 7059 voando lotar, subindo para 110. Afirma. Luciano, Leão 41, desça para 8 mil, aproxime na bomba, ficou 1013. 98 a bordo, 210, eu tomei até na EC. Segui final 17. Afirmativo, que está passando, pode. No momento não vai ser possível prosseguir no seu aerolevantamento, confirma. Uma previsão de você por ficar aqui? Tenho sim, no máximo 7 minutos. Ok, então vou aguardar, obrigado. Então, 3. Oceano 6141, Salvador. Escuta, prossiga. Eu lhe autorizei 8 mil com 1013, confirme. Negativo, 8 mil com 1013, é 1. Positivo. Pista 10. Alinhar e manter, pista no 0, está 3895. 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Alfa Charlie Mike. Kilo. Estabilizado na ILET. Controle Salvador em cheque rádio. Oceano 6320, está ouvindo? Afirmativo. Chame a Torre 1186. 186, obrigado. Trip 5400, livre e ILS, aguarde transferência. 5400. Trip 5491, livre e ILS, aguarde transferência. 75491. Quilo Quebec Serra, mantenha-se. Mantenha a posição nesse setor a 1.500 pés, Quilo Quebec Serra. Mantenha a terra. E para prosseguir? Guardando. Mantenha a posição no ponto de aerogolo 754. É bem. A proa é a 30, está limitado pelo localizador, 210 na velocidade, número 6, dúzia para pouso. 210 velocidade, reduzindo para 30 e descendo para 3.013, localizador limite. Está estabilizado em ILS. Positivo. Complete aproximação, chega o trem, chame a torre. 1186, trip 5400. 5400. Controle Salvador, mais ponto de serra, cruzando 4500. Está proposto e aceito o 1641, desça visual para altitude de tráfego, reduz a velocidade, pois já tem aeronave em espera para pousar na pista 17. Paciente reduzido, mais posição de CA. 400, continue na aproximação número 2, aguarda autorização de pouso. 5400. Poderia informar o ajuste para o 5400? 10 no 3, tripi. 4400. 3895 decolou aos 42 controle, 1935. 1935, bom dia. 6320 da Alcinete livre, pouso na pista 10, vento, 10 graus 99. Livre, pouso na 10, 6320. Mike Bravo uniforme, solou aos 42, reposte pista livre. 5 bebê. Alfa Charlie Mike, prossiga para. Confirmando rotatória Alfa Charlie Mike. Afirmativo. E não está autorizada aproximação para pouso. Rotatória a princípio para espera. Afirmativo, paciente. Controle Atan 3895, passando 2000 na saída da EL. 3895 é o controle, contato radar 2000, curva à direita, Leda Bidev. Câmbio. Direita, Leda Bidev, 3895. Meia direita 080 para o localizador, 180 nós na velocidade. Tem mais três aeronaves à sua frente. Gente, reduzindo 180, direita 80 para o localizador, 356. O Alfa Charlie Mike vai descer para a altitude de 1000 pés e aguardar na rotatória. 2000, aguarda na rotatória, Alfa Charlie Mike. Então, nível 350, apereço 8, saída pouca, transição Aru. 1935 controle, 1960 torre, 5456 transponder do Gol 924. Correto. Aguarda posicionamento e pushback. Aguardando para puxar só não, Gol 924. Amigos, já tem passo para o que é o cruzamento do Pate 3? 21 decimal 9 com solo. Direita solo 29, obrigado. Três aeronaves no ILS agora, confirme. Eu tô vendo lá, já passou o externo agora, só pra saber. Tá, positivo. Tem esse do externo e tem mais dois atrás, motivo pelo qual, a princípio, vai aguardando a rotatória, o Alfa Charlie Mike. Positivo, estamos na rotatória, então, fazer o 360 na rotatória. 320, remota 13, parte 1, não autorizado táxi. Remota 13 copiou, pationo, só reforçando aí, havia sido pedido um atendimento médico a bordo de uma passageira passando mal. Foi informado e solicitado a Infraero, uma passageira com 58 anos. A Infraero está ciente da situação. Afirmativo, obrigado. Salvador 3196, solicita pushback, acionamento, copia autorização transparente. 3193, aguarde autorização de pushback acionamento. Aguardando também a autorização de pushback e acionamento da 3193. E autorização de tráfego. Mas aguardando as duas então da 3193. Tá. Existe a possibilidade de espera. Ok, descendo para 510, reduzido, mais potente. Controle de Salvador, muito boa tarde, a trip 563. TP 5626, controle Salvador, voo em Bonf, chegada Bonf 1013, câmbio. Bonf, chegada Bonf 1013. Outro, como é que estamos? Já está voando na Pro 250, conforme o solicitado? Negativo, então estou na 150, ok. Ok, qual é a Pro que você vai voar agora? Vou pegar, vou pegar um pouco aqui no 150 e já vou pegar 250. Tá, positivo, ciente. Sara, 394. TAN 3193, autorizado para o Galeão, nível 380, via Peruísque 50. Saída da EL, Leda, pós BDEV. Controle 119.35, torre 18.6, transponda 5420. Então, mantém escuta aguardando. TRIP 5400, seu solo aos 46, direita 1219. TRIP 5491, informa o vento no 30 graus 99, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, 54. 491. Juliette Bravo Delta, prossiga para a torre, confirmando, prossiga. Ok, então o senhor vai prosseguir via Lima Mike, Missouminac, Quebec, ok? Para o cruzamento. Torre Alfa Charlie Mike na rotatória para a ponto 107. Copiado, Alfa Charlie Mike, desce a 1.000 pés, mantém espera sobre a rotatória aguardando para prosseguir 107. Temos uma sequência de duas aeronaves para pouso na final da 10. Poderia se encaixar após essa aeronave na final curta da 1.0, senhor? Não, negativo, a outra está com separação mínima prevista. Afirmativo, então vai aguardar mais um 360 na rotatória Alfa Charlie Mike. Torre, boa tarde. 3566 passou externo, baixou travão. Copiado, são 3566, número 2 na aproximação. Estamos aguardando o pouso do trip. Continue, aguarde o botão 3566. 566, obrigado. A intenção é após o 3566 para o Alfa Charlie Mike? Afirmativo, Alfa Charlie Mike. Mantenha espera no presente, estou aguardando para o seguinte. Tá bom, então vai manter aqui a separação visual. Alfa Charlie. Estacionamento, chama pronto o táxi, portão 01. Já está autorizado para puxar o voo 924 no gate 1. Só que ainda não acabou o embarque aqui, senhor. A gente vai pedir então logo mais o pushback e acionamento no 924. Sim, chama pronto. Graças. Vou agora nessa proa por mais 18 milhas. Ok, a partir de agora a proa é 250 por 18 milhas. Estou autorizando as decolagens de Salvador. Afirmativo, estou ciente. Chame Recife, 1251. Prossiga. Tira-se Guarulhos, saída prevista da EL. Para livrar a direita e ao livrar semão 121 no decimal 9. 75491. Na Peru 50, da EL, Leda Bidev. A Peru 50 confere, da EL, Leda Bidev, na se escuta quando a autorização chegar para a Copa, tá ligado? Chame mais próximo do ELBT. Chamará novamente então. Então do TAN. Estamos no 7 para pousar. O TAN 3566 livre, pouso 10, vento 130 graus 89. Autorizado pouso 3566? Afirma, autorizado pouso livre, 130 89. Gente, obrigado, 3566, autorizador. Alfa Charlie Mike, tem livre, pouso 17, vento 130 graus 89. Livre, pouso 7, Alfa Charlie Mike. Livre táxi. Bate 3, posição 05, trip 5491. Bate 3, 05, 54. Fala aí, o Guardião 07, ponte de estrada Papá. Se possível, decola aqui da presente, toda a grama, com 2 da porta. Ok, guardião, atenta a aeronave que está prestes a pouso, aguarde passagem da mesma para decolar. Informa o vento no 30 graus 9 nós, guardião. Ok, está visual, o Coronel 97 vai aguardar. 3566, seu solo 50, já livrou, chamando 21, decimal 9. 219, obrigado. O Gol 754, por solicitação do controle de Salvador, você irá manter a posição aguardando para decolar. Nós temos um cruzamento, ok, na final da 1.0 a baixa altura. Por isso que o senhor está aguardando aí o 1.754, confirmando. Mantém posição Gol 754. 200, direto, após decolagem, curva direita, saída da El Leda, após direto conquista. Controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 6, transponder 5475. Autorizando conforme conquista, nível 200 direto, saída da El Leda, curva direita, após decolagem, transponder 5475, controle 1935, 286, 5489. Correto, chame para o estacionar. Chamará. Solo Salvador, boa tarde, até 3566, ligou. Está sim, pronto para pushback e acionamento. Gente, aguarde para acionamento, previsão de 10 minutos. Gol 924. É, só confirma quantos minutos, senhor, por favor? 1 a 0. 1 a 0, 10 minutos. Tá ok, então, aguardando o 924. Solo, tá 3566, livrou, boa tarde. Boa tarde, autorizado táxi até antes da Juliette, aguardando novas instruções para prosseguir. Tá 3566. Você pode entrar via aquilo aqui ou prossegue via alfa? Via alfa em frente, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando nova instrução para prosseguir ao portão 1-2, pátio 1, área 1, posição 1-2 do pátio 1. Afirmativo, vai manter até antes da Juliette, aguardando para 3566. Para o táxi, Gol 1600, 140 a bordo, 3 horas, corrijo, 2 horas e 40, alternando Maceió. Controle, chama mais alterna, ainda acordando. Desça para 1000 pés. 1000 pés, rotatória, mais alterna. O Netuno 59, mantendo 1-0, informa que passou o lotar. Obrigado. 754, após o pouso do Airbus da Alcenero Lima, mantém na pista 1-0. Após o pouso do Airbus, ali mantém a pista 1-0, Gol 1754. Torres, Papatang, Mike Fox Sierra. Mike Fox Sierra, continue na aproximação, reposta 3 milhas fora. Vai reportar 3 milhas, Mike Fox Sierra, vai visual com tráfego na final da 1-0. Afirmativo. Confirmando o passo que irá estacionar? Sangada vai ter, senhorita, passo 5. Ok, copiado. Vitor Mike Beck, autorizado, táxi, chame para o ingresso na pista 1-7. Vitor Mike Quebec é a torre, confirme. Juliette está 3566. Solo está copiando até 3566? Sim, comandante. Siga conforme a última instrução. Então aguardamos uma resposta antes da Juliette está 3566. Obrigado. Firmam. Foi instruído para que aguardasse uma instrução para prosseguir. Então não havia necessidade do senhor ter me informado antes do ingresso, nem eu ter lhe respondido. Senão não há diálogo, então. Não entendo dessa forma. Se eu pedir para me chamar antes da Juliette, aguarde autorização ou instrução para ingresso até a posição X. Não preciso só me reportar atingindo a posição antes da Juliette. Nós temos alguns procedimentos para fazer após o pouso e estávamos fazendo tal procedimento. E ficamos na dúvida com relação à sua instrução. Muito obrigado pela instrução novamente, Tantrez, inclusive da aula de regulamento. Obrigado, 3566. Positivo. Sou, me desculpe aí, mas é que então, eu não estou me fazendo entender, então. Porque isso é uma coisa que eu venho batalhando aqui em Salvador, não acredito, vou pesquisar em outros aeroportos se acontece isso. Mas tudo bem, isso faz parte. É só para a gente tentar se entender. Mantenha a posição, por favor. Tá bom, até onde, de acordo com a sua instrução, a última. Tá 3566. 66, patamar 6, por favor. Solo, Gol no 394, no 22, pushback acionamento. Também para ingresso no 7. 394, portão 02, aguarde autorização. Na escuta, aguardando no 394. Espera na rotatória, pode prosseguir com a final da 17. Como número 2, autorizado prosseguir, Quebec Serra. Some 3 milhas fora. Somará 3 milhas, Quebec Serra. 7 minutos no aguardo e na escuta, 394. Olha o Guardião 07, final Andina. Frequência livre, Guardião. 07. Por que o senhor não ingressou aí? Eu não tenho tanta visibilidade, ou quase visibilidade, do que está acontecendo aí devido a essa torre antiga que está na minha frente. Positivo? Não, eu escuto. Aos 99. Iniciando a decolagem, o Gol 174. Gol no 806, ponto pela frente. Como é? No 806, muito boa tarde. Observa a passagem e decolagem do Boeing da companhia após a Lima, tem. Pela decolagem da companhia, após a Lima, chegou o 1808. Mike Fox Sierra, seu solo 56, prosseguindo, livre à direita, ao estacionar, frequência livre.